agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje, dia de Portugal das Comunidades Portuguesas, um dia muito especial, um feriado, e um dia que o Diga Lá ao Senhor Fado, apesar e querendo muito os seus pedidos, dedica também este programa aos fados de Coimbra. Vamos mostrar um lado, vamos novamente mostrar um lado da alma portuguesa, os fados de Coimbra, aquele fado que estudantes, doutores, sejam eles quem fossem, desde que o sentissem, cantavam-no. E nós aqui no Diga Lá ao Senhor Fado vamos passar alguns exemplos deste género de fado. Um pouco mais, um outro lado da verdadeira, pura e tão bela, assim como rica, alma portuguesa. Eram doutores, eram estudantes, eram veteranos, outros calouros, mas cantavam-no, sentiam-no. Eram as cordas de uma guitarra de quem era mais novo, ou as cordas de uma guitarra de quem era mais velho. Eram momentos em que a alma falava nas bocas e nas guitarras daqueles estudantes. Vamos então, antes de irmos à música, digo já que www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com são duas vias, duas portas abertas, portas de ligação entre si e a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado e a Antena Web. Nós fazemos questão em receber o seu pedido, em fazer com que a lagriminha ao canto do olho apareça ou o coração simplesmente palpite. Vamos agora sim ao fado, vamos chegar com Luís Góis, Minha Barca, depois chegamos com Alfredo Correia, O Meu Meninador, e O Sol Brilha Lá no Céu, na voz de José Afonso. Três fados, três belos momentos. Fique por aí, aqui na Antena Web, onde a alma portuguesa canta para si, sempre, sempre, com todo o orgulho, em português. Nas asas de uma andorinha. penas das minhas mágoas. minhas mágoas eram negras, negras ficaram as águas. Minhas mágoas eram negras, negras ficaram as águas. E confirma-se do estudante calouro ao estudante veterano, do estudante veterano ao professor, ao doutor, ao, quem sabe, até reitor. Não sabemos. Sabemos, sim, que são belas vozes, belos fados, belos momentos em que a alma portuguesa se faz ouvir nas cordas destas guitarras, nos poemas cantados, nas vozes que tão bem são trabalhadas para que cantem para nós e nos façam sentir mais perto de tudo aquilo que Portugal tem, de tudo aquilo que a nossa alma tem. Uma alma rica, uma alma cheia, uma alma tão bonita. Vamos então, continuando os fados de hoje, dia 10 de junho, o dia de Portugal e as comunidades portuguesas, um dia de feriado, um dia para aproveitar. Fado dos Olhos Claros, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Depois ficamos com Fado dos Beijos. E para terceiro fado de hoje, terceiro desta segunda seleção, ficamos com Lacerda e Meg, O Meu Fado. Vamos ficar então com estes três momentos em que a alma portuguesa nos encanta, aqui no Diga Lá o Senhor Fado, sempre, sempre para ti, em português. Oh, minha, minha não dos meus desejos. Dava-te a vida inteirinha, dava-te a vida inteirinha num ramalhete de beijos. Tenho saudades do mundo. eu tenho por te saber já perdi. Despedida duas saudades à espera, nós somos na despedida. Chegamos então ao fim hoje, dia 10 de junho, o Dia de Portugal, das comunidades portuguesas, ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado, um momento em que a alma portuguesa canta e encanta. Já sabe, pode deixar os seus pedidos em www.radioantenaweb.info, deixando lá então o seu comentário, ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Eu, a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado e a equipa da Antenaweb, agradecemos a sua participação. Faça deste programa o seu programa. Faça desta rádio a sua rádio. Deixe o seu coração palpitar. Deixe a lagriminha ao cantinho de aparecer. Deixe o sorriso brincar nos seus lábios, nos seus olhos. Deixe que a vida lhe sorria. Que seja ao som das cordas de uma guitarra. Que seja ao pulsar da voz de um fadista que tem a sua voz tão bem trabalhada. Que sejam nos belos versos de um poema. Deixe a vida sorrir para si. Cá estamos amanhã de volta para mais uma emissão. Hoje despedimos-nos por aqui, desejando-lhe uma tarde muito feliz. Desejando que você que está aí desse lado seja muito feliz. Fique com fado da despedida do sexto ano do curso de medicina. Um fado muito bonito e muito popular, vai ver. Até amanhã, tenha uma tarde muito feliz, um dia repleto de coisas boas. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, com todo o orgulho aqui na sua rádio, na sua antena web, sempre, sempre em português. Encanto na hora não me tente enganar com a tua formosura que para além do luar há sempre uma noite escura. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais.